Bora, maninho! Olha o swing, olha o swing, olha o swing. DJ Marconi, sonorização aqui com a gente. CW Gravações, Luizinho Gravações, Elielton Promoções. Tamo junto, aí. Vou tá de shortinho, bem faladinho, tá bem safado, descaradinho. De shortinho, bem faladinho, tá bem safado. Vou tá de shortinho, bem faladinho, tá bem safado. Vou tá de shortinho, bem faladinho, tá bem safado. Elas gostam de calçar com seu shortinho. Muitos acham até jogar seu perfil. Elas gostam, elas gostam. Tô nem aí, tô a fim de olhar. Opa na bunda, na boca na bunda, na boca na bunda, na boca na bunda. Quebra, quebra. Opa na bunda, na boca na bunda, na boca na bunda. Balança geral, balança geral. Ô, gostosinho. Sugue, maninho. Shortinho bem baladinho, tá bem safado, descaradinho. De shortinho bem baladinho, tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho bem baladinho, tá bem safado. Vou tá de shortinho bem baladinho, tá bem safado. Mas elas gostam de calçar o seu shortinho. Muitos acham até vulgar seu perfil. Elas gostam, elas gostam. Aqui em cima pra dançar comigo. Tem que estar de shortinho curtinho, como diz a música, hein? As mulheres estão convidadas pra subir aqui no palco. Cadê? Pode vir, pode vir. Tem que estar de short curtinho, hein? Você é quase a mulher, tá valendo. Venha, pode vir. Você tá com short curtíssimo, você está. CWO. Amarra ele, hein? Cadê as meninas que estão chegando aí? Baixinho, maninho. Pede pra liberar as meninas subir lá. Aí. Se não liberar lá, as meninas não sobem. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Nada. Tá vindo a galera aí agora com você, ó. Tá vindo a galera aí, aí, ó. Já chegou mais uma. Tá vindo mais lá. Se prepara, hein. Se prepara que o chicote vai estralar. Dança é ele, viu? Prepara, meninas. balança com vontade. De shortinho, vou tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado, descaradinho. Shortinho, coladinho, tá bem safado. Vou tá de shortinho, bem coladinho, tá bem safado. Tá de shortinho, bem caladinho, tá bem safado. Mas elas gostam de calçar. Shortinho, não acha até porque. Elas gostam, como é que é? Quebra! Tô nem aí, tô a pino. Essa lança de chá de quebra. Deixa eu bater. Shortinho, bem caladinho, safado. Shortinho. Tá de shortinho, bem caladinho. Tá de shortinho, bem caladinho, tá bem safado. Mas elas gostam de causar. Seu shortinho, deixa até brincar. Seu pepinho, elas gostam. Nem aí tua filha para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, para pô, gostosinho. Obrigado, hein? Palmas, palmas, palmas para as meninas, obrigado. Show de bola. Arregaçaram, viu? Arrebentaram, viu? Obrigado, viu, meninas?